Com os neurônios evoluindo. Versão brasileira. Cone Crew. Diretoria. Aí, galera! Encontrei Coney Island! Calcula quantas paradas falta pra chegar. Ih, compadre, é geometria demais pro malandro aqui. É isso aí, ninguém consegue ler esses mapas. Ah, qual é a diferença? A gente tá livre mesmo, cara. Que beleza! Aqueles caras são os alucinados. Ué, a gente também não é? Obrigado, já perdi a paz, rapaz. Um bando de covardes. Aqueles caras não me parecem bobos de dar. Não mesmo. Conseguimos, é isso aí. Em uma hora a gente vai estar lá na nossa área. Tô contigo. Começo breve, não se mete com nós. Rap é uma ferret, cash, trash, blash, blish. Fumando um spliff, Jimmy Cliff, sem josta tipo a gaster. Paranormal, attack, flashback, MC Zé. Porra! Se é rap, samba, funk, punk, então me chame. Só os malucos doidos formam o bonde igual um enxame. Não abaixa o volume, deixa o vizinho entrar em bunny. Se ele perguntar quem é, é o Honey Money. Maomé chamou, já é Chico de Rolex. Destacando na quadrilha do fumando chaminé. Queimando preto Pelé, carro relíquia da ralé. Nosso rap tem um efeito, faz de fundo fica em pé. Sou batona, só uma doida agora. Quem não gosta chora, menorzinho decora. Mina vem rebola, espela saco, vão embora. Os cana tão ali fora, cê me pega, comemora. Mas Nossa Senhora me protege toda hora. Ah, vai te fuder, papatinho. Come crio, morderia, só maluco doido. Nossa, isso vai dar um rap bonito. Os meninos vão adorar.